cidade de Porto Sema, 1360 AM. O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Agradecemos sua amizade e confiança durante este ano que está terminando. Que o Natal seja um momento de luz e harmonia e que no próximo ano possamos compartilhar juntos mais conquistas. Feliz Natal! São os votos da equipe da Funave Comunicações, Rádio Ativa FM, Rádio Navegantes de Porto Lucena e Rádio Caibaté de Caibaté. A vocês, amigos, clientes e toda a sua família. Boas vendas, bons lucros, ouvintes, bom dia. Essa na fronteira está no ar. Valeu pela sua audiência, valeu pela sua companhia. Vamos juntos. Programação da Navegantes na manhã para você que se liga juntinho conosco. Apresentando o programa Festa na Fronteira aqui pela Navegantes. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Agropecuária Nova Era do Bosquete aqui em Porto Lucena. Agropecuária Nova Era, o amigo agricultor, o produtor rural aqui de Porto Lucena e da nossa região. Sempre é muito bem atendido, muito bem recebido. E encontra aí no estabelecimento tudo para os cuidados e manejo na sua propriedade rural. Desde sementes, desde o trato aí para o bucharedo, a ração concentrado, sal branco, sal proteinado. É o que tu precisa na linha do medicamento veterinário. As informações dos cuidados com o médico veterinário está por ali, o Gabriel Lages, sempre se prestando um atendimento diferenciado na sua propriedade. Também o material de pesca, ali tem tudo nos encanamentos hidráulicos, era no encanamento da água da sua casa, da sua propriedade, né? Precinho bom nos produtos e olha, o atendimento de sempre que tu já conhece do Bosquetão Velho aí, né? Agropecuária Nova Era, aqui em Porto Lucena, bem no centro da cidade. A parceria aqui do programa, estamos aqui num oferecimento de erva mate verde real. Para tomar o chimarrão bem no capricho, aquele mate velho topetudo, a qualquer hora do dia, na boa companhia, erva mate verde real. Produzida e embalada por Delfino Sul, da Ervateira em Vituruna, lá no Paraná. Daí vem para Cerro Largo, na região missioneira, e dali para cá, e para toda a nossa vasta região noroeste também, o meu amigo Thiago Santinão, encarregado de fazer a distribuição, né? Então, meu amigo, tem como açúcar e tem tradicional, erva mate verde.